3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Esse é o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Porra, faltou até fôlego agora. Tem ver a trancinha que ele faz. Nossa. Parece um sábado nos embalos no embalos à noite. No embalo à noite. Noite. É. Certinho, nem bebemos ainda, porra. Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um Papo do Fino. Em clima de balada aqui hoje no estúdio. Porque vamos falar deles, os jogadores baladeiros, aqueles atletas que se entregam à vida desregrada, à noite, às mulheres, à bebida, ao cigarro, às drogas, prejudicando o seu desempenho no campo, ou não. Vamos discutir tudo isso com ele, nosso especialista em baladas, Cleiton Montanha. Ok, ok. Vou destilar o meu veneno. Boleirada, se segura. É uma imitação do Nelson Rubens, né? Nelson Rubens. E também o Fábio, que já viveu muito a noite boêmia. Pois é. E agora está casado, bem casado, em casa, assistindo o Rony Von à noite. Que beleza. Não, assisto só a Griselda. Mas vamos lá, que depois a gente vai pra balada. Depois, é isso aí, vamos terminar logo, mas depois pra balada, que beleza! Antes da gente começar o programa, temos que lembrá-los dos nossos contatos, sim! E-mail, contato@ofinodabola.net, facebook.com/ofinodabola e o no Twitter, que é @ofinodabola.net. Acompanha a gente. Tchau, né? Posso ir embora, agora. Tem um e-mail, tem um e-mail. Vem aqui só pra fazer isso. Você falou? Não escutei. Vem aqui só pra fazer isso, o cara já me corta. Tô sendo sacado. Só por causa da balada de ontem. Bronquinhas, filhos da bola e muita balada. Logo após o nosso intervalo musical. Só com músicas de boleiros, né? Que beleza. Músicas que embalam as baladas dos boleiros e não as nossas. Vamos começar ouvindo o quê, Montanha? Já que eu tirei o seu emprego de... Vamos ouvir o quê, Montanha? Vamos começar ouvindo Fugidinha do Exalta Samba. Toca aí, Cris. Você quer saber o que vai acontecer? Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Foge, foge, foge, foge, foge comigo, depois a gente vê. Foge, foge, foge, foge, foge comigo, depois a gente vê. Uma parada, ninguém consegue entender. Uma parada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não vou suportar tudo a perder. Muito bem. Exalta Samba, um dos grupos de pagode favorito dos boleiros, né? Exatamente. Muito jogador vai em shows. É mais fácil encontrar, tá? Hoje em dia é mais fácil encontrar jogador no show deles do que em campo. Tem jogador que tá assim. Jogadores que a vida atrapalhou o desempenho, né? Que essa vida extra-campo atrapalhou o seu desempenho. Não só jogador, né? Tem muito técnico que também fez cagada. Vamos lembrar de alguns casos aí. Fábio, você tem uma relação? É, eu tenho os casos mais recentes, né? É verdade. Aí a gente pode... Assim, é um assunto que se a gente for falar de todos os caras que fazem merda, a gente vai ter que fazer umas 3, 4 horas de programa. Nós vamos botar uma balada. Então a gente vai elencar aqui os mais recentes aí e os mais emblemáticos. Isso. Aí que marcaram época. Por que, né? Que a gente tá falando desse assunto? Porque... Na semana passada, né, o senhor Valdívia, né, foi envolvido aí num caso extraconjugal, né? E, sim, ele tá devendo em campo, só que fora dele parece que ele está bem ativo, né, e rolou todo um problema com o fotógrafo, extorsão, tal, isso aqui. É, e aí o Palmeiras já tem alguns problemas, né, com o relacionamento de torcida com o jogador. Isso veio à tona e causou uma nhaca maior do que lá. O problema do Valdívia não é nem questão do... Essa questão do cara estar na balada beijando outra mulher e ser casado, isso aí acontece todo dia, né? Principalmente jogador de futebol. A questão é a questão da extorsão, né? Do crime envolvido. É, aí isso daí tomou uma, uma proporção bem maior. E segundo o que o Valdivia falou, isso está acontecendo desde fevereiro. Né? E aí, mas notoriamente o rendimento dele em campo influenciou. Né? Como na partida, o fotógrafo falou que a foto só foi publicada agora, porque todo esse tempo o Valdivia ameaçou a família dele. Ah, eu não vou te contar. Olha, é o dito pelo não dito. O cara que tá de madrugada tirando foto dos outros, cara, eu não ponho a mão no fogo. Cara. É o trabalho dele. Ah, não. Mas é um trabalho que eu não acho digno. Desculpa quem é fotógrafo de papa, quem é paparazzi, mas eu não acho um trabalho digno você ficar seguindo pessoas famosas pra fotografar um deslize da pessoa. Mas o Valdivia tava na balada? Onde foi o Bolodório? Vocês sabem? Não, o nome da balada. Tava numa balada. Não, era numa balada. Dizem que ele tava com o caneco cheio. É, e aí que ele tava bem bêbado, óbvio, né? Você vai pra balada ficar bêbado, não vai, então ele vai ficar em casa. Em casa. E pra balada pra também não dar um beijinho na boca, também fica em casa. Então tá certo no Lívia. Que beleza. Pra mim tá errado o fotógrafo. Agora, se coisa de extorsão ameaça, aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí eu não posso provar. Agora, pra mim, o errado na história toda, vendo de fora, pra mim é o fotógrafo. Mas é que assim, o Diva tá na balada e tal, o fotógrafo, a extorsão, o caso extraconjugal, não importa. É, o que pega é isso que você falou, né? O Valdivia, ele está devendo. Devendo em campo, né? Isso é, refletiu, né? E aí quando você vê, assim, a torcida fica meio puta, né? Quando você fala assim, pô, o cara não tá rendendo nada em campo, e você vê o cara na balada, curtindo, tipo assim, né? Meio que, foda-se, não tô nem aí. É, e na verdade, esses casos, né, de balada, eles só aparecem, né? Quando o jogador não tá rendendo, né? É. Então aí vem o torcedor com uma foto do cara, começa a aparecer. Aí se cria aqueles disques malados. Porque é o que dizem muito, assim, quando o jogador faz 3 gols no clássico e a noite tá enchendo o copo, o torcedor vai lá e paga a bebida pro cara, né? Mas se o cara não rendeu em campo e tá lá no direito dele de se divertir, o torcedor vai encher o saco. E teve uma coisa, Valdir, se eu não me engano, ele tava machucado nessa época, né? Mas um motivo pra ele tá afogando as mágoas, velho. É, pô, machucado mesmo, o cara tá de cadeira de roda, né, velho? Não, tudo bem, mas o cara tá machucado, a princípio ele tá em tratamento. Não, né? Concordo. E a mulher dele tá no Chile, né? Ela mora no Chile, né? Tá longe. Então é complicado, né? Aí o cara tá sozinho. Entra num mérito bem complicado. Por isso que é a vida pessoal do cara, entendeu? Então é difícil, né? E aí, fora o Valdivia, tem o Madison, que foi dispensado do Atlético recentemente por causa disso. O Jobson, que é um caso aí emblemático também de... Aí o Jobson já é um passo à frente, que aí eu acho que já é doença, questão de vício em drogas, né? É, mas parece que dessa vez no Bahia não foi... Não foi droga, não foi, cachaça droga, mesmo. Foi farra. É, ele queria dinheiro, a gente até falou sobre isso no outro programa, né? Aí teve a questão do Fred com as caipirinhas. Então, mas no o Fred, Rio. Cara, ó, aí eu vou entrar no mérito da vida pessoal do atleta, certo? Porque assim, o cara, ele tem as suas obrigações com o clube, ele vai lá durante a semana, treina, tudo bonitinho e tal, vai jogar, volta. No horário de folga, ele é um ser humano. Então, mas era um momento que o Fluminense estava mal, que nem agora o Fluminense está bem, o Fred fez 5 gols em 2 jogos. Eu garanto que ele foi no mesmo bar e tomou as mesmas 60 caipirinhas. O Fluminense na época não tava. E ninguém foi mal, encher, cara, o saco. O Fred acho que não tava fazendo gol. Tava machucado. O Fred tava machucado. E tem outro lance. Se eu não me engano, era antevéspera de jogo. Mas assim, até onde o torcedor ou a própria imprensa pode ficar pegando no pé do cara? Eu acho que não pode. Não, eu acho que pra mim não tem torcedor, nem imprensa, tem nada a ver com isso. Pra mim, quem tem responsabilidade, quem tem que cobrar o cara, porque assim, é o clube, né? É o clube. Você sabe se o jogador, ele saiu à noite, tinha o caneco, se ele chegou pelo rendimento no treino dele. O Fred, os caras da torcida organizada perseguiram tava ele. Tava ele e tava o Rafael Moura. É, os dois com umas 4 mulheres. Isso. E várias. Aí é um ponto positivo, né? Os caras perseguiram eles e assim, foi um negócio orquestrado pelo Twitter. Assim como a torcida do Palmeiras também fez no começo do ano, né? Um disque baladeiro. Disque baladeiro, né? O Flamengo fez pro Ronaldinho Gaúcho. Então, mas aí, ó, o Ronaldinho Gaúcho tem um caso dele no carnaval, que ele desfilou por 3 escolas de samba, né? E no dia seguinte... E outro dia tava treinando. Tava treinando, então, é isso que eu falo, assim, com disposição. É, a gente... Quem de nós aqui já não saiu pra balada e no outro dia foi trabalhar? Sem tomar banho. Às vezes sem tomar banho. Que beleza. Não, mas, merda, ó, uma coisa que nós temos aqui é o seguinte, todo mundo já fez, eu não sou contra a vida extra de jogador, acho que tem que fazer, faz parte, mas assim, uma coisa eu deixo bem claro, na minha opinião, atrapalha o rendimento no Lógico, treinamento. Porque isso o cara, é não, isso que eu ia falar. Claro. O cara é atleta, é diferente. Entendeu? Isso atrapalha. O cara tem que se cuidar, né? Dependendo da disposição do cara, atrapalha. É que tem uma coisa, assim, interessante, né? O jogador de futebol, muito casos, ele não se considera um atleta, ele se considera um artista. E aí, como artista... Você acha isso mesmo? Sim, eu acho. Em alguns casos, não em todos os casos, mas assim, o cara se considera um artista da bola, enfim, mais do que um atleta. Você vê assim que o jogador de futebol, mesmo treinando e tal, não sei o quê, você vê que assim, tem uma vida muito mais agitada do que um atleta olímpico, ou um atleta do vôlei, do basquete, né? É, acho que as tentações estão mais perto ali. O dinheiro, né? A também, fama, né? Então, o cara, a exposição na assim, mídia. Ah, meu, eu, assim, como grandes rockstars, né, que enchem a cara e tal, não sei o que, e acham isso bonito, não sei se alguns jogadores o negócio sobe pra, então, mas pra cabeça e fala assim, ah, meu, eu quero curtir, eu vou curtir, eu tenho dinheiro, eu posso, e depois eu vou chegar no jogo e meter 3 gols, então dane-se. É. Eu posso perder um pouco do meu rendimento, mas eu vou continuar ainda. Agora, só você pegou uma coisa bem interessante, você comparou atletas, vamos por atletas olímpicos, com jogadores. Se um atleta olímpico, ele faz uma farra dessa, o técnico, ele sempre o reio. Ele vai chamar a atenção do cara, o cara vai ser cobrado. Os jogadores também poderiam ser cobrados assim pelo clube. Agora a imprensa fica fazendo fuzuê. Não sei se o técnico sente o reio, porque a gente não acompanha. Ah, eu acredito. Eu acho que assim, como a dificuldade pro cara é maior, eu acho que ele tem que se cuidar, porque o resultado pra ele é mais difícil. O jogador de futebol é meio que assim, o cara tá empregado lá no clube. E né? Principalmente quando a idade vai chegando, né? Às vezes o cara com 19, 20 anos aguenta. Depois vai chegando perto dos 30, 38. Aí os caras, só que a cabeça às vezes não acompanha justamente o corpo, né? O corpo. A cabeça continua lá com 20, 18, 19 anos. Eu acho que isso passa também um pouco. Isso foi o que aconteceu um pouco, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho na Europa. Talvez a gente entre até nessa questão um pouco mais à frente, mas eu acho que é um pouco de despreparo, né? Do menino que com 18 anos começa a ganhar 100 mil reais e aí aparece um monte de amigo. Tem um empresário enchendo o saco, aparece um monte de primo, e aí aparece mulherada, e aí eu acho que se o cara não é bem assessorado, e aí esse cara geralmente não estudou, não tem cultura nenhuma, então o cara não é bem assessorado, então começa a aparecer esse monte de coisa, e pro cara se deslumbrar é um minuto. Nesse ponto, o pai do Neymar faz um papel fundamental na carreira do filho. Sim. Né? Porque o Neymar ganhando o que ganha e com a exposição que ele tem, com a grana que ele tem. É que o Neymar já vem sendo preparado pra ser essa estrela desde os 10 anos. Não, né? Preparado por quem? Pelo pai. Pelo pai, pelo clube. Mas tudo, assim, mas ninguém segura o moleque com 20 anos. Tanto que ele botou o pintinho pra fora e fez merda. Ah, fez merda não. É uma escolha do ele cara. Foi, assim, ele assumiu ele e tudo. Assumiu, não, a escolha okay, dele. Eu tô falando assim, tipo, talvez pro planejamento de carreira que o pai era o mais traçou, indicado, né? não era o mais indicado. Já tal, tem uma pensãozinha no meio do caminho. Já tem uma pensãozinha aí no meio. É, mas nesse ponto, o Fábio tocou num ponto muito legal. A educação, né, e o que você aprende, e assim, de onde você vem também, né? O Edmundo disse... O Edmundo é um caso, né, clássico disso. Que ele fala assim, meu, eu me deslumbrei, cara. O dinheiro começou a entrar fácil, as mulheres começaram a vir fácil. Eu era um fudido, eu não tinha estudo, não tinha porra nenhuma, minha família era super pobre. E quando as coisas começaram a entrar, cara, eu fiquei maluco. E aí eu pegava o carro e andava mesmo a 200 por hora, até que ele bateu e, né, matou. É, isso já foi, mas ele na época de Palmeiras mesmo, assim, aquela coisa de o cara fazia 2, 3 gols, a mídia em cima... E não tinha quem assessorasse o cara, não. Naquela época não tinha a questão do pulso firme. A questão do pai Neymar é tão interessante que assim, o moleque vai pra farra, vai pra noite, o pai vai junto. Você pode ver a maioria das baladas, o pai tá junto e tem um assessor do clube, do Santos, junto na balada. Assim, como o Fábio falou, né? O Neymar é um caso à parte, né? Ele é uma máquina. É, eu acho que não dá muito pra pegar o Neymar como parâmetro. Assim, é um exemplo a ser seguido, talvez. Sim, claro. Por outros meninos que estão chegando, mesmo que não cheguem no patamar do Neymar. O Lucas é um exemplo também de São Paulo, que o pai tá em cima ali. Mas que, tudo. De fato, a balada, a bebida alcoólica, o fumo, atrapalha o rendimento do atleta? Isso sem dúvida. Mas se o cara quer fazer nas férias, tudo bem, né? Tranquilo. E se quiser fazer também no dia após o jogo, na folga, vai tomar um vinho. Que dê tempo de recuperar, né? Agora, que nem você falou do caso do Fred, que era, né, um dia antes do jogo, aí é meio então, foda, né? Essa questão, um dia, eu acho que era antevéspera de jogo. Aí eu não sou a favor. Mas aí o que... É aquilo, né, cara? Então, assim, mas eu acho assim, não é a favor fazer, até que ponto, né, assim, ele tava com 6 pessoas na mesa, entendeu? No dia de folga dele. Não, não era... Não, aquele horário era de folga dele. Não, tudo então bem. Então ele foi... Ele, cara, ninguém tem o direito ninguém. De expor, de de seguir o cara não, até a casa dele. Isso daí eu concordo, cara, ninguém. Agora, se o cara chegar no outro dia no clube bêbado, cheirando a cachaça, não conseguir render, perder a hora, aí é problema do clube. Mas é aí que eu tô pegando, eu não sou a favor da imprensa nem dos torcedores. Pra mim, o pulso tem que ser do clube. O clube tem que ter uma atitude. A gente vai falar isso lá na frente. Antes da gente encerrar esse bloco, eu só queria pegar esse gancho, Fábio, e falar assim: tudo bem, ninguém tem o direito nem nada. Mas o cara também tem que ser um pouquinho inteligente de falar assim: porra, okay. Eu não vou dar essa brecha antes do jogo. Mas que nem, no caso do Fred, assim, não foi ele que tomou as. Não, tudo bem. Então, é entrar muito na individualidade do cara e outra, assim. O cara pode beber na casa dele. Sim. O cara pode fazer um churrasco na casa dele então, encher a cara na casa dele. Seja esperto e faça isso, não dá margem, mas, entendeu? Então, mas é isso, cara. O cara tem o direito de sair pra jantar, de conversar, de estar com os amigos do lado. E se for tomar uma, duas caipirinhas, o cara tem que se garantir. E aí quem tem que se resolver com ele é o clube. Sim, mas entendeu? E não o torcedor e jornalista ficar enchendo. A gente acha que isso é uma atitude normal, de qualquer pessoa. Porque o cara é uma pessoa comum. Assim, não, eu concordo que o atleta tem que se... É um atleta, é assim, que nem eu falei, é um artista. Então, assim, os holofotes estão no cara. O cara é alvo de mídia barulhenta, mídia marrom, como dizia o Cittadini. E, assim, torcedor é meio esquentado às vezes, né? Se o time não tá bem, se o cara não tá rendendo. Então, assim, pô, quer fazer depois, cara? Pô, isso que eu tô falando, assim, eu não quero ser o defensor. Mas não tem regra, né, Não tem regra. Não tem. E eu não quero ser o defensor da moral e dos bons costumes, né? Longe de logo mim, você. Né? Eu acho que daqui ninguém, né? Mas, assim, eu só falo assim, seja um pouco mais inteligente, sabe? Assim, faz o negócio, mas faz bem feito. E convida a gente. Muito bem. No próximo bloco a gente vai aí sim citar, né, casos emblemáticos, né? Casos engraçados e casos até tristes, né? Dramáticos. E muitos casos tristes. Bastante. E agora a gente vai ouvir mais uma música, mais um artista que é adorado pelos boleiros, latino, que fez a melô das festas dos jogadores. Festa no AP e entrem as cachorras. E toma um drink, porque a noite é uma criança. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Hoje é festa lá no meu AP. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar. Tudo bem, cachorras? Podem sair agora que a gente precisa gravar o segundo bloco. Muito obrigado. Isso aqui, a calcinha tá aqui no chão, no pé da montanha. Isso, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos falar de jogadores, né? Os grandes casos, né? Os casos mais famosos, de jogadores famosos. E jogadores que poderiam se tornar grandes estrelas, mas que por causa da nhaca... Que esse é o grande problema, talvez. Assim. Os caras que ficaram famosos, agora virou história pra contar. Agora, quem se ferrou e ficou no meio do caminho é que é o problema, né? Virou história pra contar. A gente tem aí o caso do Ronaldo, né? Que semana passada deu entrevista falando que... Perguntaram, né? Pô, você já deu alguma escapadinha da seleção? E ele entregou o Romário nessa, né? Falou que os dois fugiram e foi que primeira, o Ronaldo, nem o Ronaldo, na verdade, a única vez. Ele teve assim, teve a questão da Cicarelli, questão da Susana Werner, as Ronaldinhas. Teve. O Ronaldo é mais com mulherada, né? É. Muita mulherada em volta e depois o caso clássico dos travestis, né? É com cachaça, né? Não. Era um cara que. Agora no final, né? Que começaram a pegar no pé por causa disso. Você nunca viu o Ronaldo falar assim: Ronaldo foi encontrado travado, caneco cheio. Então, o Ronaldo foi mais questão de mulherada e tudo, mas o que nunca, de uma certa forma, atrapalhou pouco, né? Dentro de campo. E o do Ronaldo tal, né? Foi pouco. Eu já sei de casos aí. Já no Milan. Então, mas isso já no final de cair, depois das lesões. Ele e o Vieri faziam terror. Não, mas na acho Itália, que ele sempre, cara, fez o terror, mas é aquilo que você falou. Talvez ele fazia bem feito. Não, mas aí você tá citando da Inter de Milão. Mas quem ia buscar ele era o Vieri, que era o maldito da história. Christian Vieri que ia buscar o cara na casa, ali, o Ronaldo dormindo. Mas eu falei, né? O diabo. Talvez o Ronaldo fez assim, fez as coisas bem feitas. Um cara que também, assim, ó, nunca ramelou dentro de campo, o Romário. O Romário, rei, ele sempre teve aquele estilão paradão, meio tipo, assim, pô... Não preciso treinar. Não, né? Gosto de treinar. Ele sempre falou isso, eu não gosto de treinar, eu sei fazer gol, beleza. E o Romário é um caso interessante, o Romário não bebe, sabia? Então. Ele não bebe. Isso ajuda, o Romário, né? Não bebe. Não bebe. Ele gosta da farra. Ele gosta mulherada. Ele não gosta de. Ele não bebe. Ele fala assim: ó, quando eu saio, eu tomo suco de laranja. E isso ajuda, né? Ajuda. Tá vendo? O cara preparado. Opa! Agora sim, a gente tem casos famosíssimos de caras que foram, por exemplo, cortados de Copa do Mundo por causa de balada. Caso de Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho em 82, né? E 86, que é o mais clássico aí, que... Fez uma grande falta, Renato Gaúcho. A seleção tava lá em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, concentração, o Tele em cima, né? O Tele era bem sargentão nessa parte, e aí os caras fugiam e o Renato Gaúcho puxava a fila, né? Eu falei besteira, o Renato foi cortado em 82 por balada e em 86 também? Também. As duas vezes? É. Então, 82 eu não tenho certeza se foi por lesão ou se foi por balada, mas... caso emblemático a gente quer emblemático falar... foi 86, que porque ele foi... teve já... Na preparação, ele já tinha sido pego com o Leandro chegando tarde na concentração e já tinha sido punido pelo Tele. E aí, na lista final, o Tele cortou o Renato Gaúcho. Mas deixou o Leandro. E deixou o Leandro. Aí, no embarque pra ir pra Copa, o Leandro não apareceu em solidariedade ao Renato. Eu pensava que tinha sido inverso. Porque os dois iam pra balada juntos e tal. Assim, eu vi uma entrevista do Leandro recentemente, e ele falou assim que na verdade isso influenciou, mas que na verdade ele não tava num momento bom dele, pessoal e tal, e que ele achou que se ele fosse não ia render o esperado e também aí usou. Ele ia ficar com saudade do Renato? Isso aí é melhor não falar, né, cara? Eu não acredito nessa história, né? Renato Gaúcho encosta até a mãe no tanque, você tá louco? Tá de brincadeira, eu não acredito também. Isso aí deixa pra lá. Passa o trator, né, Guilherme? Passa o trator. Deixa pra lá. Outro caso mais recente, como eu sou mais novinho aqui, você tem o Adriano. O Adriano agora, né? Não, você teve, começou lá na Itália. Sim. Agora tô falando, né? Sim, eu assisti o Adriano jogar desde o Parma. No Parma ele arrebentou, na Inter ele tava arrebentando, aí do nada ele começou a engaiar. Encheu o caneco. Foi depois que o pai dele morreu, né? E aí desestabilizou. E ele tava numa ascensão incrível. Aquele apelido dele de Imperador caía como uma luva pra mim. Eu dava gosto ver ele jogar na Inter de Milão. Ele arrebentava todo o jogo, ele era um monstro. Ele fazia gol, todo mundo era jeito. De longe, de cabeça, trombando, fazendo golaço. Eu lembro um jogo que ele fez contra o Valência. Ele é pinga, então. Não, porque ele arrebentou nesse jogo e além disso foi expulso. Só que assim. Aí logo depois disso ele começou a sair foto dele aqui no Brasil com mulherada. Tem uma foto que ele tá com shorts mostrando o rego, literalmente. Aí tem uma foto que ele tá com uma arma, né? Aí começaram a associar ele com... Não, saíram várias fotos. Saíram várias fotos dele com um copo de uísque na mão, um copo de cerveja, cigarro. Mulherada. Aí o que, que aconteceu? Calção azul. Além de atrapalhar ele na Inter de Milão, nos clubes, atrapalhou na seleção. Foi um cara... É outro que perdeu uma Copa por causa disso. Exatamente. Ele perdeu uma Copa, acho que ele perdeu o auge da carreira dele, que eu acho que ele podia chegar bem mais, problema dele literalmente foi bebida. Até o limite dele chegar e falar assim, ó, parei com futebol, preciso voltar, quero voltar pra casa, quero empinar pipa, quero correr descalço. Então, esse é Que ponto, tipo, ele falou mesmo que tava desgostoso? Porque ele vira e mexe, ele fala que ele então, mas ia parar. O Adriano é um cara, ele tem problemas, né, cabeça aí, né, um pouco. Ele é um puta cara talentoso, mas ele tem uns probleminhas de cabeça aí, preciso ser tratado, porque é um cara que podia estar estourado na Europa, podia estar no auge na Europa hoje, e tá tentando ainda provar que pode no Corinthians. Porque qualidade ele tem demais. Mas é um cara que podia ter sido o melhor do mundo, por exemplo. Poderia ter sido. Essas coisas atrapalharam o Edmundo também? Pra mim, demais. Pra mim, o Edmundo também era outro que era top. Atrapalhou, mas por uma... O Edmundo sempre foi um pouco... Que nem o Edmundo é um cara que nunca faltou a treino. Ele sempre treinou direitinho, sempre se cuidou até hoje, é magrinho. Nossa. O Edmundo é um, como a gente falou no outro bloco, também faltou preparo, né? Mas o Edmundo sempre foi meio revoltado e tal. Mas é questão disso. Mas eu acho que não atrapalhou a carreira dele em si, né? Mas o que acontece? Mas ele poderia ter feito uma carreira melhor na Europa, né? Sim, mas o que acontece? O jogador, que nem o caso do Edmundo, se o cara é de parra, de zona, ele acaba... A imprensa, ela não vê ele com bons olhos. Então é difícil ele se tornar o melhor do mundo. Infelizmente, você tem esse lado da imprensa. O pessoal que elege os melhores do mundo. E acaba atrapalhando. Mas, cara, se ele faz o campeonato que ele fez no Vasco, em 97... Lá na Europa? Qualquer clube na Europa, ele tava entre os três melhores do mundo. Se ele faz isso na Champions, pelo amor de Deus. Não, então. Mas é que o que faltou pro Edmundo foi a paciência... de construir uma carreira na Europa, o que ele não e além teve. De balada também, né? O que prejudicou bastante o Edmundo foi sempre o seu temperamento dentro do campo, então, né? As brigas. Então acho que a coisa aí, não, aí teve a questão do quando ele bateu o carro e tal. Sim. Isso atrapalhou muito, assim. Ele ficou um pouco com a Cristina Mortágua. Ele ficou um pouco no ostracismo depois disso. Sim. Né? Mas é um cara que, infelizmente, o futebol brasileiro, eu acho que o futebol ele também perdeu com ele. Puta, um cara famosaço que a gente não pode deixar de citar, Dom Diego. Diego Armando? Dom Diego. É, esse. Dom Diego, como diria Cacete Planeta, Dom Diego armando uma parada maradona. Você assistiu o filme dele? Não assisti. Que passou no Sport TV, que conta essa história da questão do Napoli e tudo, que é bem pesado o filme, né? Esse foi loucão. Gênio, mas loucão, né? Mas que a genialidade, sei lá... Como a gente disse no... Olha aí, presença ilustre no estúdio, hein? No começo do programa. As cachorras entrando de novo. Como a gente disse no início do programa, mas assim, ela não prejudicou, eu acho que não prejudicou o Maradona, sei lá, como é que eu vou explicar isso, cara? Ele não poderia, não sei se é isso que você quer dizer, ele poderia ter se tornado muito mais genial do que foi. Não, não assim, isso não. Eu acho que ele foi genial. Ele foi assim, genial. Ele não, curtiu, mas eu acho que ele poderia ter... Assim, e a loucura dele fora de campo é meio que... Faz parte dessa genialidade dele de campo também, essa polêmica, né? Os problemas dele extra-campo, com droga e tal, não sei o quê, no auge da carreira dele, não atrapalharam. Atrapalhou depois, né? Atrapalhou depois, quando ele já... No declínio, já, né? É. Ele já tava parando de jogar, já tava velho, já meio fora de forma, né? E aí ele começou a ter outros problemas com drogas também. Mas ele conseguiu jogar a bola no auge, ele ganhou uma Copa do Mundo sozinho, toda aquela história e tal. Ele não poderia... Eu tô perguntando... Desculpa insistir nisso. Eu achei... Ele poderia ter terminado de uma forma melhor. Ele terminou... Na merda mesmo, e quase morreu, inchado. Sim. Daquele jeito, não sei o que. Ele poderia ter terminado melhor. Eu, por entrevista que eu acabei lendo, vendo, eu achava que ele poderia ter sido mais genial. Pra mim. Que isso, Montanha. Não, acho que não dá, sei. Cara. Acho que não Maradona dá. Não daquele, dá pra chegar. Maradona mais. É daqueles caras que. Primeiro, assim, o cara com o temperamento do Maradona não é temperamento de atleta, né? É aqueles caras que tá. Que nem Romário, Romário, Maradona, o Garrincha, Zidane. É, caras que tem a genialidade e que não são atletas. Esses são artistas mesmo. Que outros caras pensam que pode ser e mais não um chega, aí, né? Sócrates também era assim. Mas não tem a genialidade que teve o Maradona, né? É diferente. Agora, pra gente falar dos caras menos famosos, a gente tem alguns caras que diferente de Maradona, de Edmundo, de Romário, que fizeram a vida, né? Queira ou não fizeram a vida. Tem os caras que se fuderam, que perderam a grande oportunidade da vida porque ficaram na pingaiada junto com o Anderson. Você tem recente, até a Record fez uma matéria com ele, você tem o Regis Pitbull. Por questão de droga, hoje ele tá numa, se eu não me engano, acho que ele ainda tá num centro. Ele foi reabilitação. Ele foi expulso, olha aí. Ele foi expulso do centro de reabilitação. Porque brigou com o paciente lá. Olha a situação. Mas aí a mãe dele parece que pediu, o pessoal da entrevista pediu. Se ele fosse o Regis Chihuahua, ele não tinha brigado, cara. Que trocadilho infame, hein? Aí ele acabou voltando. Mas foi um cara que, se eu não me engano, a carreira dele acabou com 26, 27 anos. Por causa então, de drogas. Eu lembro, o Pitbull, na época que ele foi pro Corinthians, pô, eu não vou lembrar quem me disse isso. Eu lembro que ele apareceu no Corinthians e aí teve uma lesão e sumiu. É, ele veio da Ponte. É, aí ele apareceu, jogou um ano no Corinthians, teve uma lesão e sumiu, aí não renovaram o contrato. Mas aí, na época que aconteceu isso, me disseram, alguém que trabalhava no Corinthians, que espirraram ele porque ele já era cachaça naquela época. Então, internamente já perceberam e já dispensaram o cara. O Jobson tá indo por esse lado, né? Você teve um outro jogador também, só que assim, ele acabou se recuperando, pelo menos a questão da foi o Dinei, né? Você também teve a questão do Dinei, questão de droga, ele quase se perdeu, ele acabou voltando, deu a volta por cima, mas é verdade, eu acho que... O Dinei é um caso legal de fazer o cara que deu a volta por cima, deu né? Deu a volta por cima. O cara indo pra fazenda não é dar a volta por cima. Não, porra, na vida, porra, o cara tava fudido, porra, não, viciado deu. E aí... Foi campeão pelo Corinthians, a participação dele foi importante. Mas mesmo assim, tem algumas entrevistas que ele falou, ele perdeu muito dinheiro com farra. E o Celcinho? Então, o Celcinho, esse é um cara que... Eu vi a reportagem dele, cara, e eu fiquei triste, cara, de ver... Que é um cara que ele acabou com 20 anos, né? Nossa! Ele acabou pro futebol com 20 anos. Então, ele surgiu na Portuguesa e aí ele... Ele foi pra Rússia. Não, então, mas aí ele era muito visado porque ele parecia com o Ronaldinho Gaúcho. E aí ele também incorporou isso. deixou o cabelo crescer, e dentro de campo ele queria fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho, sem ter muito talento pra isso. Ele tinha talento, mas não tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho na época. Ele surgiu bem na época que o Ronaldinho tava estourado no Barcelona. E aí ele foi vendido pra Rússia por 7 milhões de euros. Uma baita grana. É as russas, tem tudo, a vó. Aí na Rússia não conseguiu virar, aí o time russo vendeu, emprestou pro Sporting de Lisboa. E aí em Portugal ele desandou, caiu na noite de Portugal, que dizem que é boa também. Olha aí, hein? E aí de lá o Sporting emprestou ele pra um time menor de Portugal, também não conseguiu. Aí eu sei que aí só que ele ainda tinha um certo prestígio no Brasil, né? Aí tinha time que queria trazê-lo, e aí acho que a portuguesa trouxe de volta, mas também não virou. E tá meio, tá acabado. Aí agora ele tá jogando num time da Romênia, cara. É, mas ele... Eu não sabia nem que existia futebol na Romênia. A única coisa que salva ele... Rage, porra. A única coisa... Sabia que tinha liga lá. A única coisa que salva ele é que ele ainda... O contrato que ele tem com o time da Rússia ainda é válido. Se ele fosse depender do contrato... Quer dizer, é o que paga as cachaças dele... Então, mas aí na entrevista... deixou mais assim tocado é a questão que assim porque ele se arrepende, né, e que ele quer ter uma segunda chance e tal, mas assim é visível que o cara não consegue mais. O outro é que falar também que não é só jogador que arma confusão, né? Sim, você também tem a questão, ao meu ver, você tem o Vanderlei Luxemburgo. Ele é um técnico espetacular, só que assim, a questão dele... Pingaiada, Luxemburgo? Não, não é pingaiada, nada disso. O Muricy gosta de uma pingaiada. Todos eles gostam. Pra mim, a questão... Nós gostamos. A questão do Luxemburgo foi o seguinte, quando ele começou a focar a vida dele em futebol, em outras coisas, vários em outros projetos, negócios... Vários projetos. Aí eu acho que ele acabou se perdendo um pouco, que, né, teve a questão do instituto dele, ele começou a dar palestra, teve a questão de querer ir pra política. Dizem que tem a questão dele, que ele se intromete em negociação de jogadores, ninguém nunca provou isso, dizem. Mas e a balada? Não, tem balada, mas assim, vida extra-campo. Não, tem a questão da manicure, né, também, que atrapalhou ele na seleção, inclusive. É verdade, né? Que foi a época também da questão da CPI, né? É. Que bolo. E isso acho que acabou tirando o foco. O foco dele vai acabou... fazer a unha. O movimento aqui entrega, né? Ele acabou superando. Mas pra mim é um técnico espetacular. Eu acho que ele perdeu um pouco da genialidade. É, mas acho que não... Saiu do foco. Mas atrapalhou ali, mas também... É, tá com a vida ganha, tá maravilha. É. Não, mas beleza. Só que ele perdeu. Ele poderia ainda ser os tops. É, até assim, vai, falando numa notícia recente do Luxemburgo... O salário dele foi penhorado, né? Por causa do processo do Edmundo. O Edmundo, recente. Até hoje ele ainda tem rolo aí. E tem N casos. É impossível a gente citar, cara, todos, uma coisa, né, que cara? É legal, vamos lembrar de uma galera. O Terry e o Bridge, que aí vai... Extra-campo que atrapalhou. O Terry pegou a esposa do Bridge. O Terry pegou várias. Lá na Inglaterra, se eu fosse jogador de futebol e tivesse uma proposta, eu não ia pro Chelsea, não. Por causa do Terry? Tem o Terry. Os caras se garantem, velho. Você tem o Terry, você também teve a questão do Lampard. Aí o Lampard teve, fez. O Lampard também pulou a cerca, parece que ele... Você não, Ronaldo é baladeiro? No Ronaldo, a balada dele é ficar se olhando no espelho. Não, ele vai pra ele se acha lindo. Quando ele tá de férias, você vê ele na... Não, você vê ele várias férias. Ok. Agora eu não sei. Ele vai em evento. O Cristiano Ronaldo é atleta. Ele deve comer direitinho, se cuidar. O Beckham é um cara que nunca deu milho, né? Também. Com essas coisas. É um cara que é atleta. É, apesar de ser superstar, assim, sim, mas é atleta. Mas, né? Mas assim, de própria balada, com escândalo com mulher, você vê ele sempre em casa, com os filhos, carregando aquela penca de filho, a Vitória Beckham fica prenha toda hora. Então, assim, só pra dar uma passadinha, a gente com certeza vai ser injusto de esquecer outras histórias aqui, tipo, mas... o Garrincha, por exemplo, que é, aí, então, né? Mas, ó, tem o Cantona, o Gascoigne, o Ortega, Cachaça... Gascoigne que falou que chegou a cheirar 9 carreiras antes de entrar em campo, cara. Aí tem o Chulapa, o Sócrates, o Casagrande, Neto, o Alexandre Pato, aí tem uma Paulo César Caju. Caju, um monte de... O Anderson, filho do River também, Cachaça... O Ortega, Ortega, um caso... Valeu, Ortega, também, outro que se acabou ainda. Muito bem, no próximo bloco a gente vai falar, se passar rapidamente, especialmente o Montanha vai falar a questão da... do que os clubes podem fazer para impedir ou para cercar o jogador, melhor amparar o jogador, pra ele se cuidar e ser um atleta e não um pingaiada como o Montanha. O que a gente vai ouvir agora, Montanha? Agora vamos rolar. Essa daqui é homenagem pro Giggs e pro Terry. Vai rolar o adultério. Funk do adultério com o MC Catra. Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis. Vem o Sandrinho, rouba onde? É, na 4x4. por quatro a gente zoa. Oxi energético, quanta mulher boa. Ui, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério. Pam, pam, pam, pam. Voltamos depois dessa bela canção, né? Escolhida pelo Montanha, e o Montanha que vai falar da questão dos times, né? Na questão da preparação e na questão do... de tudo que o clube pode fazer. Na questão de ajudar o jogador. Na questão dele não sair, né? Essa vida da questão extra-campo, da questão das baladas e nas questões... na questão da mulherada. Seguinte, pra mim... A questão é... imprensa, torcedor, não tem nada a ver com a vida do jogador. Quem tem que cuidar disso, a vida extra-campo está interferindo no futebol, é o clube. O clube, com o clube treinador, quando o jogador ele chega lá, ele não consegue render bem no treino... Você vai tentar concluir o raciocínio sem falar a questão? Não sei. Tá. O que, que o técnico, a direção, ele consegue ver se o jogador ele está rendendo no treino, sim ou não. E ele consegue saber se o cara dormiu bem, se aconteceu algum problema. Se o cara teve problema... a punição tem que partir do clube. E hoje tem que ser interno do clube. Se o cara não tá rendendo no treino, consequentemente não rende no treino, não vai render no jogo. Mas o clube deve colocar olheiro? Não. Pra mim... de jeito nenhum. O clube, ele tem que... o cara, a partir do momento que ele entra no treino, dentro do clube, é ali que o clube tem que tomar providência. E se está extrapolando, eu sou a favor de ter psicólogos... pra acompanhar a vida do jogador. Falar, ó, não é por aqui o caminho, a carreira, mostrar que a carreira de futebol ela é curta, entendeu? Tentar pegar na mão, mostrar aquele trabalho de escola, de criancinha, o jogador de vez em quando precisa, querendo ou não, dessa concordo, ajuda. Concordo com o Montanha. Parabéns, Montanha, você não falou uma questão dele. É viu? Questão de da infraestrutura, o moleque tem que ter estudo antes de tudo, né, cara? Então, tem que estudar. Não dá pra você... Tem até um... voltando um pouquinho atrás, só tem um caso do Valdiran, ninguém lembra muito desse cara, mas é um cara que se destacou no Vasco em 2006, tal, ganhou uma grana, também ficou lembra louco. Lembra do Odivan? Ficou louco. Odivan. E aí esses dias eu vi uma reportagem, o cara não sabe ler, velho. O cara não sabe escrever. Aí você dá 100 mil, 200 mil na mão de um cara desse, o cara despiroca na mesma esquina. Então é questão de educação. Os caras têm que educar, o cara tem que saber e cultura geral. E o clube tem que botar a mão aí também? É função do clube, cara, porque eu é patrimônio do clube. Na base, desde a base. O cara tem que estudar. O cara tem que estudar, tem que treinar de tarde e estudar de manhã, estudar tarde. Uma coisa que os clubes não entendem é o seguinte: a imagem do jogador reflete no clube. Entendeu? E hoje, assim, talvez se você pegar anos 80, começo dos anos 90, talvez a estrutura não fosse tão, no Brasil principalmente, não fosse tão profissionalizada como é agora. Mas hoje você pega esses exemplos, pega o nosso programa, fala pro cara escutar. O cara vai ver diversos exemplos de cara que se fudeu por causa disso. Então, ó, meu amigo, você tá aqui, você tá ganhando aí, daqui a pouco você vai ganhar 50, 100 pau, mas ó, sua carreira é curta, você vai jogar até 33 anos, 34 anos, então se cuida. Depois disso, se você quiser, aí você faz o que você quiser, porque com 34, 35 anos, o cara ainda consegue aproveitar a vida. Sua carreira é curta. E tem então caras que podem dar palestra. Tem que se preparar pra isso. Não sei se palestra, mas às vezes podia convocar o cara lá pra bater um papo com o elenco. Sim. O Paulo César Caju, o Dinei, esses caras que foram pra merda, sim, e depois voltaram, aí questão, né? Aí vai a questão do clube. O Garrincha também poderia questão... falar algumas palavras, né? Garrincha? É isso aí. Então chega dessa papagaiada de torcida ficar policiando o cara. Pra mim não tem direito. Cobrança de torcida, ela é no estádio. Agora, lembrei o que ia falar. Posso falar? Aí foge até um pouco da questão de balada, mas é a questão também de cabeça do cara. Aí você pega o caso do Tevez também. Quantos anos o Tevez tem? Acho que 27 ou 28. 28 por aí. Então, a carreira do cara vai até 33 anos. Aí o cara tá arrumando confusão em todos os clubes porque não quer jogar isso aqui. Então também tem que ensinar esses caras que quando eles assinam um contrato, eles precisam cumprir. Passa por isso também, né? O senhor Kleber também, eu não posso deixar um programa sem estar o Kleber também. Assinou um contrato, tem que cumprir, pô. Agora, a imprensa, ela é... A imprensa é chata, foda, né? Pra falar o português, a imprensa claro. É chata. A imprensa, porque... ela faz um trabalho de urubu. Não, ao mesmo tempo que ela fala que não, o atleta tem que ter a sua vida particular e tal, lá, isso é um absurdo, as torcidas. Mas ela, por um outro lado, ela vai lá e fala assim, ó, então toma mais foto do cara na balada. Sim. Toma o Valdívia com a imprensa, ela acaba se tornando tão chata. E aquela mina do Valdívia, ela não tava, tipo, já sacando já. O cara? Parece, né? Parece que ela tinha de olho de mato. Você quer ver como a imprensa, ela acaba sendo tão... O negócio dela é audiência. O Kaká, lembra quando o Kaká deu aquela entrevista? Porra, eu quero casar virgem. A imprensa ficou batendo nisso daí, parece que era algo anormal. Era algo anormal aqui lá no mundo do futebol. Porra, se o cara enche o caneco, né? Se o cara sai à noite e enche o caneco, é passível de vamos sentar o rei, notícia. Se o cara é certinho, igual o Kaká, ah, ele é todo menininho, então não fica fazendo piada. A imprensa, ela vê o lado dela. É isso que eu vejo. Ah, a empresa quer gerar notícia, né? Todo dia tem pauta, programa, os caras têm que ter alguma coisa pra falar. O que a gente acha? Qual que é a conclusão final desse programa? Não, eu acho que a empresa tem que falar menos dessas coisas, assim. A gente tem que falar do que o cara joga em campo. E o jogador de futebol também tem que se cuidar fora de campo. Tem que ter consciência que ele é um atleta, que é uma figura pública, que representa um clube que tem milhares de torcedores e que ele tá sujeito a estar na rua e o cara ir cobrar na mesa, não que o torcedor esteja certo, mas ele tem que saber que vai acontecer isso, então ele também tem que ter essa consciência, que aí a gente vai voltar na questão de estrutura dos clubes, de dar educação pra esses caras, né? Concordo com o que o Fábio falou. Pra muito mim, bem, obrigado. Perfeito. A imprensa, pra mim, ela tem que cuidar só campo, questão técnica do jogador dentro de campo, só isso. Principalmente programa esportivo. Outros programas, que nem TV Fama, Raio que o Parque, Faz Sofó, pode ficar nisso, mas, porra, vi todos os programas esportivos estavam falando do caso Valdívia. Pô, eu quero saber se o cara comeu uma ou duas na noite. É, então, mas não é que aí, isso é chato. É que é impossível os caras não falarem. Eu acho que é questão então, do enfoque. Faz o enfoque que eles dão, né? Faz uma notinha, mas não fica o programa, uma hora de programa falando nisso. Isso é muito chato. Tem outras coisas pra estar falando. É que é depende do programa que você assiste. Você assistiu o jogo aberto, né, velho? É, acontece. E eu volto àquilo que eu disse lá no primeiro bloco. O jogador é uma pessoa normal, comum, pode sair, beber, comer o que quiser, fazer a festa, só que o cara tem que ser esperto. E comer quem quiser também. Comer o que quiser, quem quiser, só que o cara tem que ser esperto, ele tem a consciência. É, tem que ter a consciência do que ele representa, do, né? Do que ele representa, não vai dando milho antes do jogo, vai aparecer um churrascão. Mas depois, ou espera as férias, aí arrebenta de comer, fumar, dar a bunda. Ou se não, faz de vez em quando, espera o momento certo. Saiba não, fazer. Esse não é vai um fazer depois de uma derrota num clássico. É muita burrice isso. E é torcida na arquibancada, bonitinha. Na arquibancada que é o lugar dela. Muito bem. Pra finalizar, indo na contramão de tudo que a gente falou, vamos ouvir Matanza com Bom é Quando Faz Mal. Não tem nada mais sem graça. Bom de noite é ir pra rua. Mesmo quando está chovendo, eu que nunca me arrependo. Tá errado, eu tô fazendo. Vai saber o que é normal. Só que eu posso lhe dizer: bom é quando faz mal. E agora o momento bronquinho, aquele que merece a gorda mais feia da balada. Montanha, seu bronquinha. Meu bronquinha vai pra seleção feminina de futebol, que agora tá caindo numa mesmice que não é que tá sendo bom, é normal ser vice, é normal perder. Tá virando um time, entre as meio que fracassado. Acho que tá na hora de mudar a ideologia, reformular. Eu acredito que o técnico Clayton... jogou isso aí? Não. Eu acho que foi um time meio B, assim, sabe? A Marta não tava, a Cristiane não tava. Foi um time meio. Eu acredito que o Clayton Lima, eu acho que ele. O pan-americano merece. O trabalho dele, não que seja. Mas eu acho que ele já perdeu o time. O trabalho dele, o técnico Clayton Lima. Tá na hora de sangue novo. Tem que botar o Clayton Montanha lá. Tamo lá. No vestiário ainda. A Casmina é muito biga. Vai, Fábio. Bom, meu bronquinha, pra ficar no âmbito aí do programa, eu vou dar pra estrutura que os clubes têm hoje de educação pra jogadoras. Talvez alguns tenham começado a fazer, mas eu acho que tá muito aquém do que se precisa. Então, meu bronquinha vai pra isso. Precisa dar educação pra esses meninos aí, pra eles não fazerem tanta merda. E o meu bronquinha, tentei escolher algum caso aí recente de jogador, mas é meio complicado, né? Porque você ficava, né, botando o dedo na cara do cara, dando bronquinha. Eu já dei bronquinha pro Jobson uma vez, então, mas... Tem um cara que acho que representa todos os assim, jogador vagabundo, baladeiro, sabe? Que é o Carlos Alberto. Esse cara esse é vagabundo. Esse é o maior de todos, o maior pingaiado, o maior cachorro. Eu não posso falar que o cara é pingaiado, mas que ele gosta de um, né? Lésico. É, ele gosta. Ele é o então, típico cara que arrasta os outros, né? É o emblemático. Então, um bronquinha para Carlos Alberto representando todos os pingaiadas do futebol mundial. E agora o filho da bola. Quem merece a gata mais gostosa da balada? Vamos lá começar pelo Montanha novamente. Montanha, por favor. Chega mais, pra quem é o seu fino da bola? Não tem só no Pan-Americano. Tem que escrever um texto sobre isso, hein, mano? Meu fino da bola vai pro Fernando Reis, que ganhou medalha de ouro. Grande ouro, King. Medalha de ouro no Pan-Americano levantamento de peso. O cara arrebentou, acho que é a primeira vez que um brasileiro ganhou alguma medalha. Levantar 410 quilos, cara. Acho que é a primeira vez que um brasileiro ganha uma medalha em uma competição importante. E principalmente no levantamento de peso. Eu nunca esperava que o Brasil chegaria a ganhar alguma medalha sobre isso. É a primeira vez que um atleta brasileiro ganha uma medalha de ouro em competição importante. É, eu acho uma competição importante. Essa competição é importante? Pô, eu acho. O Brasil nunca ganhou. Se alguma vez alguém imaginaria aqui que... Qual é a sua expectativa dele pra Londres 2012? Ah, a gente guarda pro podcast sobre Londres 2012, certo? Tá bom. Ah, eu te ajudei, tá vendo? Vai, Fábio. O meu fino da bola vai pra equipe do Vasco. E... Vasco? Não sei se é sorte... Planejamento não é, mas é um pouco de sorte também. Mas eles estão aí brigando, ganharam a Copa do Brasil. O senhor está promocionando o seu texto, muito bem. Sim, justamente. Sentiu a sacada? Ganhou um link no post. E, então é um clube que ganhou a Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro, com chance aí clara de ser campeão. E também tá bem na Sul-Americana. E eu acho que, cara, clube que entra em campeonato tem que entrar pra ganhar. Então, meu filho da bola vai pro Vasco da Gama. O meu filho da bola. Continuar aqui no programa, se o Carlos Alberto foi o ícone dos pingaiadas, eu citei esse jogador no programa. David Beckham é um cara superstar, certo? Milionário, campanhas publicitárias, não sei o que, super casado com uma artista famosa, não sei o que. Só que se você me pergunta, o que parece, o Beckham nunca deu milho. Você já viu algum escândalo do Beckham? Tirando que ele falou que ele usa as calcinhas da mulher, que aí é frescura dele, mas aí ele tá dentro da casa dele, não atrapalha o desempenho dele em campo. Não sei, talvez pode incomodar um pouquinho. O Nadal talvez use calcinha, né? Porque pinta vendo no cu. Mas enfim. David Beckham é um exemplo de atleta. Tanto que tá aí até hoje jogando, né? Em forma e tal. Que é um cara legal. Ah, eu acho que o único milho que ele deu, a esposa já corrigiu na hora. Eles estavam, não sei se você viu essa foto. Não. Eles estavam num jogo de basquete. E aí passou uma mina lá, ele tipo, deu uma olhada e ela deu um cutucando. Assim. O cara é família, é um cara legal. O Ronaldo já deu entrevistas falando assim: não, o Beckham é um cara super cheiroso, tranquilo. Né? Dizem que ele é cheiroso. E se você vê, assim, o Beckham tinha tudo pra ser, né? Um Paul Gascoigne da vida, né? E dentro de campo ele faz um. E dentro de campo ele é meio uma formiguinha ali, né? Um fino da bola para o gato David Beckham. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Hoje sobre os jogadores baladeiros, a vida extra-campo, onde isso leva, não sei. Mas nós vamos, né, sair para uma balada agora, então vamos dar os tchauz rapidamente. Montanha, os nossos contatos, por gentileza? No Twitter, @ofinodabola.net, Facebook, @ofinodabola, lá na busca, ofinodabola.net, nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Tem aí os comentários, se você quiser interagir com a gente, tem o botãozinho do Twitch também, para espalhar o nosso link pela Twitterosfera e o curtir do Facebook. Muito bem, vamos para a balada? Agora. Bora. Bora.